Ceará Lima. 1-5-0 nós, no Abel Gol Prefeito. Gente, acho que o oficial aguarde para seguir na descida. Oxalé, 6390, vetoração para sequenciamento, curva à esquerda, para o 020, limite ao localizador. Captain Takeoff, Puka Departure, Aracaju Transition, via Upper Whiskey 58 until Recife, after Neura Position, November Echo Uniforme, Romeo Alpha, after via Flight Plan Route, Salvador Departure, 119.8, squawk 5431. Q1 0114 para 060, channel ID 1604. Guardião 07, prossiga. Vinda para Salvador, Fé Litoral. Guardião 07, reporte visual com campo. Mantenha 500 pés de condições visuais. 07. Rosa 2, transition Upper Whiskey 58, until Recife. Thereafter Neura, thereafter Flagman Wood. Departure frequency 119, decimal. Confirm departure frequency 119, decimal 8, and squawk is 5431. Conduziu 77, read back correct. Stand by for startup and push. Condor 077, stand by for startup and push. Sol Salvador 35218, com 61 a bordo, 4 horas de autonomia, alterna Recife. Meu Golf Victor reduza para aproximação, informa o tráfego 12 horas, 5 milhas, rumo, é o rumo nordeste, é um Boeing 737 da Gol, tá passando 2.500 pés para 2.000 em Duna. Gente, tá visual com o tráfego na nossa frente, o meu Golf Victor já tá na velocidade de aproximação. Oxané 6310 reduza para 1.970 nós, desce para 3.000 pés, ajuste na 0.94. 0-0-1-7-0, descendo 3.000, 1014 ajuste, Oxané 6310. Papatango Romeu, Golf Victor, desce mantenha 2.000 pés, o ajuste 1-0-94, reporte no localizador. 2.000 pés, vai reportar estabilizado, Romeu, Golf Victor. Gol no 398, chame Torre Salvador, 1-1-8-6. 1-1-8-6, agora. Dar passagem ao ATR da Trip, após segue Juliette Alfa até o ponto de espera pistão no 0, ponto de espera Torre 1-1-8, decimal 6-12, ajuste no 0-4. Gente, vai via Juliette Alfa seguindo a aeronave da Trip como número 2. No ponto de espera Torre 1865836 na web. Lima Solos 22, frequência livre, estacional, boa noite. F Mike Serra Livre, cruzamento a 17. Horas, 8 milhas e meia, rumo este, é um Papa Alfa, Tango 4, estava passando 2.500 pés para 2.000 pés, com aproximadamente 1.20 de ground speed. O Xané é 6310. 6310, sentido do tarso, direita 050 para o localizador. Aguardar aqui na Juliette, tem mais alguma aeronave no pátio? Afirmativo, eu tenho um ATR da Trip já no pushback, acionamento na remoto no 3. Ok, vamos aguardar, obrigado. Estou no 1404, estrito 60. Estou no 404, aciona identificação, autorizado, chegada Mari, desse mantenha o nível 070, ajuste no 0-4. Identificou, 070, no 0-4 na Mari, bom no 404. Papatango, Oscar Golf Sierra, vetoração para sequenciamento, mantenha presente pro ou limite ao localizador, desse mantenha 3.000 pés, o ajuste na 0-4. Mantendo a proa, descendo para 2.000, confirmo, Oscar Golf Sierra vem ser cortado. 3.000 pés, Oscar Golf Sierra. Para 3.000, limite é o Lock Golf Sierra. Controle, tá estabilizado, Romeu Golf Victor, visual com o campo. Romeu Golf Victor, torre no 986. 986, Romeu Golf Victor. Controle 119, decimal 8, aciona 5433, azul 4071. Autorização de pouso. Vai, na aproximação, a nova intenção, senhorita, é o pouso na 117. Cliente, reporte para o cancelamento, Romeu Golf Victor. Cliente, vai cancelar no externo, Romeu Golf Victor. Cliente. Torre 07, Guardião, vertical de Itapuã, para final 35. Tenente Guardião 07, aguarde para ingressar na base, ok? Mantenha esta posição por alguns segundos, 30 segundos, após estar livre, girar a base da 35, só para aguardar o bonde da Golf cruzar o eixo, ok? Ok, Tenente. Líder 4, copiou o controle? 1604, negativo. Bruno 604, reduza para 230 nós, desça para 4 mil pés, o ajuste na 094. Ok, 230 nós para 4 mil, no 094, 604. Bruno 404, reduza para 230 nós, desça e mantém o 050. Já tá voando 230, desce pro 050, 404. Quer que reduza mais, Sereia? Negativo. 1:42 no PLB, autonomia de 4 horas e 20, alternando o Galeão. O nós, reporte no solo. 07. Boa. Ponto de espera, pistão 1-0. No ponto de espera, torre 1-9, decimal 6-12, ajuste no 0-1-4, bom voo. Sente após o TAM, via Juliette, alfa, ponto de espera da 1-0, com a torre 118-6-3-5-2-4-1. Obrigado, boa noite, boa semana. Obrigado, bom voo. O Salvador, até 3858, boa noite. Vitor. Fortaleza, 370, informação Foxtrot, aguarde para a foto. Gente, na escuta, poderia coordenar o 350, por gentileza, para o TAM 3858? Gente, aguarde coordenação, então, para o 350, TAM 3858. Graças. Após o táxi da TR da Tripi, que está sendo realizado neste momento, está autorizado chamar para o táxi. Remoto no 2. Salvador, boa noite. Eu vou no 398, livrou a direita. Bom, no 398, táxi via Alfa, reporta antes do táxi de Juliette para ingresso. E a Alfa na Juliette, reporta para ingresso no 398. No meio, livre decolagem, pistão no zero, vento no 80 graus, 05 nós. Livre decolagem, pistão 2 no B. Guardião 07, seu solo 27, faça táxi abaixo a altura, agilizando para o Graia. Agilizando 07, para o Graia. Web 583, um ponto de espera pronto. Web 583, mantém um ponto de espera. Mantém, isso vai ter. Número count com 2077. Azul 4071 no ciente, aguarde para o pushback, acionamento no 08. Aguardando para puxar o 4071. Com 2077, number 2 in the sector now, stand by for startup and push, ok? 809. Reduzindo 1809. Vou que é estabilizado. Confirme para controle. Golf Sierra estabilizado. Aguarde para transferência das comunicações, acho que é Golf Sierra. Pode prosseguir via grama? Já está na grama, cara. Livrando aqui para o eixo está livre. Gente, Romeu Golf Vitor, livre pouso, piso no 7, vento 1-8-0 graus, 04 nós, informa helicóptero à direita na grama, não interfere. Ok, está visual contrato com o Romeu Golf Vitor. 352 no meio, decolado 228, controle 1-98, com voo. 198, grato, boa noite. Salvador, boa noite, o Trip 52 no meio. Trip 52 no meio, contato radar na decolagem, prossiga conforme autorizado, submantém o nível 190. Gente, no perfil da Puca, vai subir e manter o 90. Papatango, Oscar, Golf Sierra, reduza para aproximação, chame a torre no 86. 86, reduzindo Golf Sierra. Pronto, copa, 3858. Autorizado Fortaleza, nível 350 pela Upper Zulu 19. Decola da 190 com curva esquerda no perfil da saída Momo, transição Frote. Controle 119, decimal 8, aciona 5445. Autorizado Fortaleza, 350, Upper Zulu 19, Momo, Frote, 1198, 5445, portão 162, 3858. Protejamento correto, chame pronto, então 3858. Tá, né? 2224 parceiro para o táxi, PAB 28, autonomia de 0320, alterna Fortaleza. Uma modificação da presença para a parte da direita do 7. Entendido que o senhor solicita no externo cancelamento, confirme, Oscar Gouffier. Estimativo, para uma base pela direita da 17, se possível, se não, procede para 10. Ok, ciente, Oscar Golfo Serra, no externo cancela aos 3-0, reporte para a base 17. Vou oficiar. Ela passada passareira por 07, vamos ver lá dentro. Condo 077, Tarapen Push, report ready for taxi. Condo 077, Tarapen Push, pick up, call you when ready for taxi. Azul 4071, após a passagem do Boeing da Gol, que vai ingressar via Juliette para o portão 07, autorizado para o SPEC acionamento no 8, chame para o táxi. Gente, após o Gol que encosta no 07, vai iniciar o pushback 4071. Simbra modifica o Gol Sierra. Alfredo Sierra, cancelado 231, base pela direita no 7, reporte final. Oficial, reportará final do certo. Escopia. Pia 57. Autorizado Galeão, nível 340 pela Upper Whisky 50. Decola da 10 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após a posição Bidev, Bravo, Índia, Delta, Eco, Vitor. Controle 199, decimal 8, aciona 5452. Galeão nível 340, Veterusk 50, decola da 10, curva direita, saída da El, Leda, Bidev, o controle 198, código 5452, web 5827. Protejamento correto, chame pronto para pushback e acionamento. Só confirme o portão que se encontra. Estamos no 10, vai chamar pronto. Gente. Só o azul 4071. Prossiga, 4071. Só que a manutenção falou que não completaria a entrada do voo aí no 7, nosso feedback no 8. Teria algum problema ou não? Não, afirmativo. Então, com segurança, autorizado, chama para o táxi. Muito obrigado, 4071. Bruno 398, atento apenas para o Embraer da Azul, que vai iniciar o pushback no 08. Ingresso para o 07, ok? 7, vamos ver. 5241, após início da rolagem do Boeing da Web, ali mantém. Até o Web, ali mantém, 35241. Web 536, livre decolagem, piso no 0, vento no 8, 0 graus, 04 nós. Iniciando decolagem na 10, 536. Para ingresso. Alfa, reporta antes da Juliette, 6310. 6310. No 404, deita para 2000 pés. O ajuste no 014, autorizado LS, reporta no localizador. 2000 no 014, autorizado LS, vai reportar no localizador, 404. No 604, continue a aproximação, aguarde pista livre. Aguarde a pista livre, 604. Solos 34, frequência livre, boa noite. Web 5836, decolado 34, controle 1198, bom voo. 198, obrigado, 5836. Próximo ao da Juliette, Xené 63 no 0. Xené 63 no 0, táxi via Índia para o portão 01. Índia. Índia, 016310. 41, livre da colagem, pista no 0, vento no 8, 0 grau, 049. Iniciando o tempo, 5214. Para o táxi 123 a bordo, 4 horas e 30, alterna Galeão. 4071, no táxi autorizado via Juliette Alfa até o ponto de espera pista no 0, no ponto de espera torre 18, decimal 612, ajuste no 0, no 4, bom voo. Juliette Alfa, ponto espera da 10, 186, quando pronto, 10 no 4, obrigado, uma boa noite e bom trabalho. Sente poder Aracaju, 112 no 6, grata. Submantenho nível 330. Para o 330, 5836. Tipo 5241, no decolado 35, controle 1 no 98, bom voo. 98, obrigado, bom dia. Controle tripe 5241. Felipe 5241, contato radar na decolagem, prossiga conforme autorizado, suba e mantenha o 160. 160, possibilidade de curva direita, Leda? Leda, da presente, 5241. Leda, 5241. Condor 077, request taxi. K report, confirm, passes on board, Condor 077. Condor 077, stand by. Torre Salvador, Barante 1404 da Gol. Mono 404, sente, continue a aproximação, aguarde pista livre. Guarda. Passare 2224, ali mantém, pistão no 0. 162, holding point, runway 10 via Juliet and Alpha, and at the holding point, contact tower 118.6. Mantenha a saída, aguarde coordenação 5241. Muitíssimo obrigado, mantenha a saída, guarda. 3662, desculpa, Paulo Salvador. 71219, boa noite. 1219, voo no 604. Dia Papa Oscar. Passando em Dia Papa Oscar na praia de Alagoinhas para a chegada bom. Salvador, antena 3858, para o pushback no 06. Decolagem pistão no 0, vento no 9, 0 grau, 049. Tipo decolagem 3224. 3858, aguarde para o pushback em adicionamento no 612. Guardamos, antena 3858. Voo no 604, táxi autorizado, Alfa, reportando que o táxi é Juliette para ingresso. Alfa, reporta na da Juliette para ingresso no 604. Jet 5836, confirma efetuando desvios. Retornando à proa agora, ligeiro desvio à direita, retornando à proa. Vou ir na proa de Jamo, 5836. Jamo, 5836. Vou chamar táxi 3858. Espera azul 4071. Mantendo ponto 04071. Vou no 404, vento no 90 graus 039, livre pouso, pista no 0, pista molhada. Livre pouso, 10, vou no 404. Pique, 5241, para interceptar a Whisky Uno. Afirmativo, então Leda, Rubik. Afirmativo. E pode voar Rubik, está presente? Aguarde coordenação. Obrigado. 62. Tá bom, 362. Pushback, acionamento Web 5827, tá no 10. Web Jet 5827 no 10, autorização para o táxi. Toma na ponta. 350-2224. Uno, mantém a saída negativo Rubik. Ah, mantendo, obrigado, 5241. Webjet 5836, Centro Recife 12685, alterna 12545. 2685, 2545, 5836, boa noite, obrigado. Guarda 1822. E após o tráfego na curta, o 4071 pode alinhar, não tem? Firma Lima, tem, azul 4071. A Lima tem 4071. A gente mantém a posição antes da Juliette, segue depois para o 06, gol do 604. 277, we contact tower now, 86. Firma Cid, 118.6. Salvador Tower, bom dia, Condor 077. Condor 076, taxi until the holding point. Condor 077, we are taxi to holding point. 1404, Solos 41, 1219, boa noite. 1219, boa noite, querido. Nível 400 pela Upper Whisky 50, decola da 10 com curva à direita no perfil da saída da El, Leta Bidev após, Bravo, Índia, Delta, Eco, Vitor, quando intercepta a Upper Zulu 16, controle 119.8, aciona 5447, gol 1889. Autorizado para o gol no 889, o nível 400, Upper Whisky 50, pista 10, após decolar de curva direita da El Leda Bidev. Upper Zulu 16, 198 é o controle, 5447. É o nosso transponder gol no 889. Só corrigindo, após Bidev, intercepta Upper November 857, segue como rota do plano de voo, ok? Chame pronto no 07 para pushback, acionamento, gol no 889. Gente, após Bidev, Upper November 857, gol no 889. Decolada 42, controle 1198, bom voo. 98, obrigado, boa noite, bom trabalho. Alfa da Juliette. Controle Salvador Azul 4071, cruzando 1500 pés, 360 no perfil da El. Azul 4071, contato radar na decolagem, prossiga conforme autorizado, suba e mantenha 360. Tô seguindo, subindo pro 360, Azul 4071. Guardando, Webjet 5827. Até o través do 07, 5827. Solo Tec 3858 para o táxi POV 181, alterna João Pessoa, 3 horas e 5. Condor 077, clear to take off, runway 10, wind 180 degrees, 03 knots. Condor 077, clear to take off, runway 10. 3748, acione a identificação da presente voo ITAP, desse mantenha o 050, ajuste no 04. A velocidade é a critério do comandante ao número 1 na aproximação. Webjet 6748. Afirmativo. Voando agora na proa de ITAP, descendo para o 050, Velocidade a critério. Webjet 6748. Confirmar que nós não recebemos ainda aqui a navegação. Após Leda, é Upper November 857. O Dael Leda Bidev e após Upper November 857. Dael Leda Bidev após Upper November 857. Tente, obrigado. E após a Upper November, qual a próxima posição? Sierra Golf Romeo, após Upper Zulu 16, após Gruff Golf Romeo Uniforme Foxtrot, após Upper Zulu 14, após Tokin. Tango, Oscar, Kilo, Índia, Mike. Copiou a informação? Gol no 889? Copiou a informação da rota? É que não chegou aqui a navegação ainda. A gente queria saber, mas já me falou, após ideia, veio para novembro 857, depois continua a rota para onde voo normal. Tem mais sim. Obrigado. Gol no 604, após a passagem do Boeing da Webjet, ingressa para o portão 08. Após a passagem do Boeing da Web, segue para o 08, Gol 1604. Gol no 404, seguindo o Boeing da companhia, ingressa Juliette para o portão 05. Segue o Boeing da companhia e a Juliette, gate 5, Gol no 404. Condor 077, radar contact on departure, book a departure, climb and maintain flight level 310. Condor 077, Alpha 310, however, we have some weather built up left of us. We need to continue straight up for 20 miles. Condor 077, cleared. Condor 077. Controle, solicita para o A1-180 para evitar formações no 4071. Autorizado, 4071. Please, how many miles on this deviation? Condor 077, confirm how many miles on this deviation? Condor 077, approximately 25 to 30 miles. 25 degrees, alright, but how many miles on this deviation? Condor 077, I say again. 20 miles. 20 miles, right. Start turning back on track. Condor 077. Condor 077, in about 20 miles, we are able for direct jammo. Affirm, alright. After deviation, direct jammo. Condor 077. Boa noite, Web 5827, ponte pega pronto. Noite 5827 solicita voar por 15 milhas na proa 080 e depois retornar na proa de Duna, se possível. Autorizado, 6748. É para evitar umas nuvens pesadas. Voador, 3258. Web 5827, Alim mantém 190. Alim mantém 190.